Ruas em sangue, fita podre, vida é foda, nego otário, bucha de canhão, assim completo enredo, dia vai, dia vem, o mano leva, o outro traz, os canso na bota, e assim vai ser a paz. Me diz o que cê quer, o que cê tem pra oferecer, o que tu põe em jogo é o que volta pra você. Cê quer o bem, cê passa, cê quer o mal, cê vaza, então se prepara que essa vida é só pedrada. SP, zona norte, Brasilândia, meu QG, aqui a vida é foda, não acredita, venha ver. Favela, viela, morro, esgota, céu aberto, o que é o errado, o que é o certo? Reflito cada conflito no meio em que vivo, no qual eu sobrevivo. A cada rap que eu faço, a cada rap que eu escuto, a cada manhã que eu acordo, a cada noite que eu durmo. Na moral, o bicho pega quando tudo fora a regra. Vejo o mundo girar, morrer, matar. E nada vai mudar, e nada vai mudar. E nada vai mudar, e nada vai mudar. Na moral, o bicho pega quando tudo fora a regra. Vejo o mundo girar, morrer, matar. E nada vai mudar, e nada vai mudar. E nada vai mudar, e nada vai mudar. Desce o corpo, vai ao chão. Game over. Menos um cuzão. Dor e alívio no silêncio de uma morte. No final, infeliz, sem identidade ou sorte. Passo após passo, o mundo caminha pro fim. Minuto após minuto, dependente de você ou de mim. Sonhos e pesadelos se colidem a todo momento, enquanto corremos sem um pingo de tempo. Olhares de pavor por essas ruas de trevas, nos cantos escuros dessa selva de pedra. A selvageria que é parte de um todo, parte da vida desse nosso povo. Monstros já são parte nessa paisagem. Morte é o destino dessa viagem. Quem é quem? Nesse jogo de quebradas. Quem é quem? Nesse jogo de cartas marinadas.